Conversas Aleatórias. Ouvintes, hoje é domingo, dia 24 de novembro de 2013. Ontem foi sábado, amanhã é segunda. Eu sou o Nuno Miguel e este é o Conversas Aleatórias para a emissão 55. 55 dá 10 e por isso tenho aqui 3 amigos. 2, comigo são 3, mais ou menos. O Joaquim Pereira, como já passou bem? Muito bom dia a todos e vamos começar mais uma conversa. E lá ao longe, senhor, está o Carlos Bonaparte. Olá, caros amigos. Boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais um Conversas Aleatórias. Um diz bom dia, outro diz boa noite. Eu digo boa tarde, que é para ficarmos todos. Nunca se sabe a que horas é que vão ouvir. Exatamente. Isto é profissional. Por isso é que nós estamos aqui, bom dia, boa tarde, boa noite. A saudação fica feita. E porquê é que não dizemos boa madrugada? Já agora. Ou é madrugada e foi à noite. A madrugada é noite. Está bem. Então porquê é que se diz madrugada e não se diz noite? É uma forma, mas isso é uma forma mais radiofónica e mais coisa de coisa, estás a ver? Entendi. É coisa. Nós aqui, que somos mais englobadores, somos mais da era da globalização, incluímos a madrugada na noite. Pois, está bem. Bom. já agora e o lusco-fusco também. Hoje, nós há aqui. E já agora? Já agora. A Aurora. Sim, nos bons dias, não é? Mora em frente à minha casa, a Aurora. Nós aqui gostamos muito de um assunto, aparentemente, que é uma coisa muito incentivadora, chamada morte. Porque eu lembro que já falámos aqui sobre a morte no dia 20 de janeiro, já deste ano, claro. Na vida, para além da morte, se havia, se não havia. E depois tivemos dois capítulos, duas emissões, a falar sobre a pena de morte. Entre 9 e 16 de julho, sim ou não, e depois a quem deve ser aplicado. Não foi verdade, companheiros? Foi o senhor que ouviu o programa. Hoje, inclusive, eu fui convidado nesse dia 20 de janeiro. Foi uma emissão muito especial. Fui convidado para esse espaço radiofónico. Mais especial foi no dia 9 e 16, que houve 3 locutores. Nós hoje vamos falar mais uma vez sobre isto, só que de uma outra perspectiva. E de onde é que surgiu? Surgiu de. Eu fui na segunda-feira, estive no funeral. Não, até era uma pessoa que não conhecia, mas pronto. Durante o funeral, né, aquela coisa de... E agora as pessoas, como é que reagem, como é que fazem, como é que não fazem? Isto foi a primeira parte do tema 2, com a segunda vou explicar mais à frente. Que é uma coisa que já penso já há anos, desde que eu comecei a ir a funerais já há uns anos. Que é, os vivos, como é que vão lidar quando as pessoas morrem? É que por um lado, e explico já o meu dilema, que isto... Estamos quase sempre num dilema quando apresentamos aqui assuntos. O meu dilema é, por um lado, logo no dia a seguir, na semana a seguir, estar a sorrir e a jogar cartas com os amigos e tal, pode parecer uma falta de consideração e que a pessoa nem sequer dá valor ao parente ou ao amigo que morreu. Mas, por outro lado, também o seguir com a vida normal faz bem à própria pessoa e se calhar era aquilo que o morto quereria. A pergunta direta que eu coloco ao Carlos Bonaparte é como lidar com a morte? Naturalmente, seguir com ela da forma mais natural possível, ou seja, é a coisa que nós mais temos de certo que vai acontecer. Não é? A única, exatamente. Não, por exemplo, eu tenho a noção de que daqui a 3 segundos vou bater palmas. Não é? E, portanto, pronto, basicamente é isso. Ou seja, há outras coisas certas, mas esta é uma. É a que temos mais de certa, não é? Quer dizer, e acho que é a mesma forma, é de seguirmos com ela da forma mais natural possível. Eu não digo que no dia a seguir que se consiga, mas quem consegue, não é? Quem consegue, pois muito bem. Então, por que não o fazer? Por que não seguir a sua vida normal, ir para o trabalho, rir até de alguma forma? Porque é como tu dizes, é verdade, se calhar é mesmo isso que a pessoa gostaria. Mas não achas que pode haver um sinal de falta de consideração, de falta de memória recente em relação à perda, à trágica, ao trágico acontecimento que aconteceu antes? Não, porque não acredito que a pessoa, se realmente gosta da outra, é que... Primeiro, não acredito que se consiga levantar dessa perda, porque, por todos os efeitos, é uma despedida de forma tão rápida. Né? E, segundo, pode também acontecer que o facto da pessoa, enfim, é seguir, como disseste, jogar cartas e não sei o quê, que seja Ou seja, que, a facto de, que o facto de saber que a pessoa queria precisamente isso, que essa pessoa se sentisse forte, firme, que seguisse com a vida, que nunca esquecesse que a vida é muito preciosa, etc. Isso pode ter servido de incentivo para a pessoa ainda ter mais força para se levantar. Portanto, depende dos casos. Já vamos voltar a isso. Quero ouvir a opinião de Joaquim Pereira sobre como lidar com momentos de falecimento. Ora bem, no momento do falecimento, a pessoa, se realmente gosta da pessoa que faleceu, com certeza que se vai abaixo um bocadinho. Mas, depois, é conveniente, penso eu, que sigamos com a nossa vida normal, conquanto de vez em quando nós lembramos para nós, sem fazer espalhafatos, sem fazer alardes, sem dizer ah, eu estou tão triste, não sei o quê. Assim, numa conversa normal, pode-se dizer que está triste da pessoa ter desaparecido. Mas é conveniente, a todos os níveis, não nos deixar cair, não digo em tentação, como dizem. Já ia dizer isso. Não nos deixar cair em tristeza profunda, mas sim com lembrança positiva dos momentos que se viveram com essa pessoa. Ora, se nós seguirmos com a nossa vida normal, isso não implica que pomos essa pessoa que faleceu de parte, antes pelo contrário. Ela, quando se gosta, e se gosta mesmo, ela fica sempre cá dentro, no nosso pensamento. Não nos digo coração porque o coração não sente nada, não digo do espírito porque o espírito também não é nada, mas no nosso pensamento essa pessoa fica e, portanto, não é preciso andar a badalar, ai, eu coisa e tal, eu isto, não. Seguimos a nossa vidinha normal, mas sempre com aquela pessoa cá dentro do espírito. Do espírito, não, do pensamento. Isso do seguir a vida normal não pode... Não, eu, na minha perspectiva, não se deve dar importância nenhuma a isso. Mas não pode criar um mau ambiente junto das pessoas que ficaram e que conhecem o caso e que rodeiam aquele sobrevivente, entre aspas, do género, olha aquela, o marido morreu na semana passada e ela já está aí num bailarico com vestido de cor-de-rosa. Dos pseudo-santos, sim. Dos pseudo-santos. Explica lá isso. Aquelas pessoas, são essas pessoas que... Ai, tal, que... Nunca mais largaram o luto e que não sei o quê, não sei o que mais. E que uma semana depois está assim tão contente. Nem sabe o que é que aconteceu. São os primeiros que vão à igreja e que depois falam mal uns dos outros. São os primeiros a dizer eu acredito muito em Deus, mas nos pretos não. E há aqueles. Como é que se diz? Aqueles assíduos dos funerais, que vão aos funerais só para ver quem vai, quem morreu, quem são os familiares, nem sequer conhecem então um número. Vão para ver só que... e depois faz para criticar. Fazem profissão. É vão, ao fim e ao cabo, esses vão gozar com o ambiente. Vão aproveitar para. Epá, esses jeitinhos e tal. Olha, dessas pessoas nem é bom falar. Fala-se das pessoas que realmente sentem. Porque as pessoas que sentem mesmo e que são os familiares e amigos também compreendem isso mesmo. Só se forem daqueles terrenhos que... Ai, ai, ai, ai. Não, isso... Eu não condeno muito essas pessoas por um motivo muito simples. Ah, não vai assim há muitos anos, não era no século XV, nem no século XIV. Era no século XV que se fazia disto. Que se contratavam as carpideiras para chorar nos funerais das pessoas. Para fazer espetáculo. Então. Ora, um funeral não é um espetáculo. A pessoa sim. Eu recordo de certos falecimentos que tive, do meu pai, etc. E outras pessoas amigas. Principalmente do meu pai. No momento, eu sou de extremos. Vivo... Levo... Encaro as coisas com naturalidade, mas há aquele momento que me fui abaixo completamente. Claro. Comecei a comover-me, e não tenho pés de dizer, e já tinha os meus 60 ou perto de 60 anos, chorei mesmo, porque entrou dentro de mim uma certa angústia que eu fui obrigado a desabafar. Claro. Mas passou aquele momento, que era o momento em que ele estava a ser enterrado, passou esse momento, acabou. Cá está, lembro-me dele muitas vezes, e com saudades e as coisas que eu vivi com ele. E, mas, ó filho, a vida continua. E é como dizem os outros, deixou o go on, assim pouco mais ou menos. Ah, deixou-me-se go on. Não é? Dos Queen. Deixou-me-se go on. Ora, a vida continua, tem de continuar, não podemos andar todo dia. Não. Pronto, morreu, acabou. E temos de levar a nossa vida própria. É, isso é. Há coisas que... Por exemplo, aqui há uns tempos... aqui no ano passado aconteceu uma coisa que foi à porta da escola Inês de Castro, creio, ou que foi da Dom Pedro, agora não tenho a certeza. Foi atropelada uma miúda de 9 anos. Dom Pedro. E faleceu. Os pais da miúda, basicamente, os pais da miúda fizeram uma coisa tão simples como... aliás, o pai, uma semana depois, estava no café. Pronto, lá a rir-se com os amigos e não sei o quê e tal, ia ver, porque era habitual dele a ver, pronto, enfim. E eu lembro que havia pessoas até que o criticavam e que estavam lá a criticá-lo. E eu não, confesso que não consigo perceber o porquê. Nem é para perceber. Porque, não, eu consigo perceber o porquê, porque é assim, já tinha sido o enterro da criança. A mãe ficou muito mais abalada, porque a mãe sentiu... Foi em presença da mãe. Mas o pai não estava presente, livrou-se de assistir à morte da filha ao vivo. Parece que não, mas sempre é um impacto muito mais menor. Forte, mais traumatizante. É, quem assiste é muito mais traumatizante, não é? Não é? Pronto. E custa mais... esquecer durante os tempos. Custa, porque a imagem do acidente, neste ficou caso, gravada. Ficou gravada. Pronto. Mas o que acontece é isto. Foi criticado, então só não parece que lhe morreu a filha e tal. O que é que as pessoas queriam? Que ele fosse abaixo. Mas se ele fosse abaixo, disse, não fica assim, a vida continua. É sempre a por história isso. Do velho e do burro. Pois, o velho rapaz e o burro. Eu sei. É daquelas coisas que eu disse. Uns porque assim, mas se não faz assim porque devia fazer assado. Ou se não fazer assado, fazia preto. Mas sabem que eu aí, se calhar estava um bocado num lugar das pessoas que olhavam para o pai da criança, quem será? Para o pai da criança e comentava a mesma coisa. Porque... Não acho que é porque é uma criança? Não, criança, vou para dar para ver se alguém de 90 anos. Não vais por aí, não podes ir por aí. Não estou a dizer que criticava, mas questionava. Será que aquela pessoa sentiu a morte da filha? Porque foi o que eu disse no início. Quantas e quantas vezes... Parece e falta de memória. Vou meter a minha colherada. Quantas e quantas vezes nós vemos os choros a chorar isto e aquilo que outro. E é tudo teatro. Não, isso... Vocês ao cabo falaram nas carpideiras. Hoje em dia não há contratações, mas há pessoas que vão fazer espetáculo para o funeral e é só fazer que faz. Quando estão ali, por exemplo, um casal que se dava mal, que se batiam e não sei o quê, o que ficou? Está o defunto ou a defunta no caixão e... Aquele era tão boa pessoa. Ai, aquele era tão boa. Quando morrem são sempre os maiores do mundo. As pessoas mesmo, até sem ser de família, não sei o quê. Quando morre uma pessoa, ai, que ele era tão bom, era uma joia, e tinha sido um vigarista do campo. Um criminoso. Ai, não venham com coisas. Mas eu, voltando ao que eu estava a dizer, não sei, é o que eu digo, lá está o tal dilema, é um bocado, parece falta de respeito com o que aconteceu. Tu pensas assim, e eu penso precisamente o contrário. Penso assim, os dois lados. Eu lembro que quando vejo muitos choros, aí eu desconfio. Eu lembro, por exemplo... Está bem que a pessoa esteja sentida, abatida e tal, tal. Mas quando... Só houve até hoje uma que eu soube, que realmente chorou e nem depois disso se recuperou, ainda já passou mais de um ano, foi o meu familiar quando morreu a minha avó, paterna. Passou mais um ano. Já. Foi no dia 15 de dezembro. Ah, pois é. Ela fazia 21 de novembro. Sim, está bem. Mas pronto, para todos os efeitos, foi quase. Estaria quase a fazer então. Está quase a fazer então um ano. Mas ainda assim não se recuperou. Mas também cá está, assim, viveu com ela desde que ela a teve até que morreu. Era mais chegadas. É porque era uma filha que basicamente viveu com ela. Nunca separou da mãe, mesmo depois de casar, casou e foi viver para a casa da mãe. Quando a mãe precisou, foi ela que tomou conta da mãe. Até aos 81 anos da senhora. Aí já concordo que haja um traumatismo. Aí consigo perceber ela. Mas são casos esporádicos. Mas para todos os efeitos, uma coisa é certa. Nós sabíamos que ela era a que fazia mais espetáculo. Já sabíamos quando havia alguma coisa, algum funeral, tivesse a ver com a família. Era certo e sabido. Era ela que ia fazer mais espetáculo. E assim acontecia. Desta vez foi diferente. Tanto que desta vez nem foi uma coisa tão a gritos, uma coisa muito mais profunda. Mas, por exemplo, tirando ela, os restantes familiares também sentiram muito, como é lógico. Também houve quem se sentisse mal, houve quem chorasse, houve quem... Enfim, mas, ao mesmo tempo, a vida foi seguindo o seu curso normal. Teve que ser. Enfim, a morte foi mais ou menos rápida. Numa semana foi para o hospital e faleceu. Em menos de uma semana. Isto foi segunda-feira, faleceu no sábado. Ou sexta-feira, aliás. Pronto, quer dizer, foi uma coisa que... Como é que é de explicar? Eu vejo de forma natural. Mesmo, por exemplo, quando é uma... Eu, se calhar sou um bocado frio. Há uns tempos houve uma pessoa que mesmo chegada e que recebeu a morte, recebeu a notícia da morte de um... de uma familiar, de uma criança de 2 anos e meio. Pronto, ela ficou chocada e eu consegui perceber. Mas sei também que lhe disse na altura, porque as pessoas têm muita ideia de dizer, ah, era um anjinho, era um pequenino, não tem culpa de nada, etc. E eu fiquei a pensar, mas ok, são pessoas da mesma. São pessoas, não. Eu não consigo viver de forma diferente. Tenha 90 anos, tenha 2,5, tenha 5, tenha 6. São pessoas. Não acho que uma criança de 6 anos tenha mais direito à vida do que uma pessoa de 80 ou 90. Eu, nesse aspecto, um bocadinho à parte, quando se dá o falecimento de uma pessoa que está numa cama a sofrer, que já não é ninguém e está ali a penar e a fazer penar os familiares... Como diz a minha avó, Deus faz-me um favor ou vão com ele. É ou não é verdade? Se a pessoa já não tem cura, já não está hipótese de recuperar, está ali a sofrer e a fazer sofrer as pessoas. Todos importunados é nos dar trabalho quando já sabe que não há salvação. Não é uma obra de caridade o coração falhar. No caso dela, eu acho que a causa maior de, pronto, para além das questões de físicas, eu acho que o principal motivo da causa de morte foi mesmo a vontade em querer ir. Ela mesma dizia, eu estou na minha hora, eu quero ir. Estou farto de estar aqui, quero ir embora. Já não estou aqui a fazer mais nada. Apesar de tudo, estava consciente. Estava consciente e via que realmente... Só nos últimos 24 horas, 48, é que deixou de conseguir falar. Porque... Deixa-me ir a uma outra questão, talvez mais profunda, talvez não, rimou e tudo. Em que a maioria das pessoas, acredito eu, raramente pensa. Quando uma pessoa está a chorar a morte de um familiar, estou a pegar até num familiar próximo, a pessoa está a chorar por quem? Sim. Por ele ou por quem está a chorar? É que eu estou a perguntar isto porque as pessoas dizem, ai, coitadinho, ai, mas a frase que vem logo a seguir é, ai, que ele não vai fazer tanta falta. Pois. A pessoa está a chorar é por ela própria, porque vai deixar de ter ali uma companhia de quem gostava e que lhe fazia bem. Porque, no fundo, lá vou eu à parte do pensamento eventualmente profundo. No fundo, o que é que se pode chorar por uma pessoa que morreu? Porque morreu, já não vai sofrer, porque não há... Como é que eu ia explicar isto? Não há aquela coisa de... Ai, o que ele poderia estar agora a viver e não está, mas a pessoa já está morta, não pensa, não há flexos disso, não se pode pensar por aí de ai, o que? Está morta, morreu. Não, o que a pessoa chora é a despedida, é a dor de já não ter, isso é óbvio. Agora, por exemplo, eu lembro de ouvir uma frase muito gira, e desculpa, mas para mim é uma frase, desde então é uma frase muito gira. Estava eu com uma familiar, que foi bastante próxima quando era mais pequeno, uma prima minha, e eu, naquela de dar-lhe algum incentivo, vim para a porta da capela estar com ela. Pronto, ia fazer companhia, ver como é que ela estava a chorar e tal. E dizendo uma coisa muito gira. A vida é muito injusta e não sei o quê, ela não merecia. Tudo bem. Embora eu ache que uma pessoa de 31 anos já viveu bastante, não é assim uma vida tão injusta quanto isso. Mas pronto. Compreenderia melhor se estivéssemos a referir uma criança que teria uma vida pela frente, por assim dizer, portanto, no senso comum, teria uma vida pela frente, do que propriamente uma pessoa de 81 anos. Pronto. Mas a vida é tão injusta, isto não sei o quê, não merecia, não sei quanto. Passado um bocado, olha, eu vou dar uma volta com a minha irmã e deixo-me ali à porta da capela. Ou seja, que a vida é tão injusta, mas eu nunca senti para nada. Olha. Ou seja, tanta importância com a vida, com a proximidade da família, etc., que a primeira reação foi assim que pôde, voltou àquilo que era. Hipócrita. Ou seja, é daquelas coisas que... Porque essa é outra coisa que eu acho que esteja um de senso comum. De uma tal maneira que as pessoas já não dizem, tirando aquelas que realmente sentem, há aquelas pessoas que vão e que estão mais ou menos bem e que já sabem até o que é que vão dizer. Já tem discurso. Já. Coisas como... Já tem a lição estudada. A vida continua. Era tão boa pessoa, a vida é tão injusta. Mas pronto. Foi quanto tempo de ser? Pois. Olha, é a vida, não é? Isso é o normal agora. Também voltemos outra vez atrás. Há aquelas pessoas que têm uma mentalidade assim um pouco mais, não digo atrasada, mas assim um bocadinho mais esquisita, e que não se convencem e não... que não havia de haver morte, não sei o quê. Mas nós temos de ser realistas, e como dissemos praticamente no princípio, a coisa mais certa que temos neste mundo não é o ser rico, o ser pobre, o ser doente, o ser sadios, nem nada. Nascemos, vamos morrer em qualquer altura, aos 10, aos 20, aos 100, sei lá. Portanto, as pessoas deviam desmentalizar que a morte é a coisa mais natural e mais certa que temos nesta vida. Sabem que, ainda falando em relação ao respeito, em consideração em relação aos que morrem e tal, eu vejo, se calhar estou errado, mas acho que cada vez há menos disso da consideração, um momento de um luto e tal. Eu olho, por exemplo, quando há em eventos musicais, esportivos, sei lá, os minutos de silêncio. Os minutos de silêncio quase desapareceram, porque para já um minuto passou a ser 20 segundos ou 30. E depois batem palmas durante o silêncio, metem música pelo meio e não há... Ainda foi ontem. Ontem? Sim. Sim. O quê? O... minuto de silêncio? Antes de começar o Porto. Ah, isso, sim, por causa do rapaz que morreu. Pronto, olha só. Bateram palmas, metem música e tal. Cara, eu pensei que tu estavas a referir a isso. Eu acho que eu ouvi... e assim muitos. Quando eu ouvi... Por acaso foi a parte que eu só vi, porque nem vi o jogo a começar, nem nada. Mas devia ter visto que o Porto não ganhou, caralho. Não ganhou? Empatou um. Aí desculpem-me os portistas, mas aí eu saltei de alegria. Conclusão. Eu fiquei parvo, quando os vejo todos perfilados, os meios de silêncio, as pessoas a pôr-se de pé. Depois alguns começam a bater palmas e ouve-se música. Começam a bater palmas e quando, para meu espanto, começa uma planinha qualquer estrangeira a cantar, eu assim. Mas isto é que é um minuto de silêncio. Ah, já, eu tenho, há a tendência de cada vez menos haver a consideração por esse momento. A vida, assim, o bater palmas... a vida é um espetáculo. Mais nada. Eu até. Eu por acaso, Joaquim digo, é presidente. Eu por acaso também digo que faço, por muito pequeno que seja, faço da minha vida o maior espetáculo possível. Bom. É uma frase que já tenho há muito tempo. Só ouvi hoje. Eu também. Não, porque eu costumo dizer que faço a minha vida o maior espetáculo possível. Mas, realmente, com o correr do tempo, o espetáculo tem sido cada vez mais pequeno. Ou seja, mas assim é o maior possível, o maior que eu consigo fazer. A coisa que pior que eu tenho para mim é precisamente fazer espetáculo. Eu não sou, nem sei como é que estes dois indivíduos que me estão a rodear conseguiram arrastar para aqui. E vá lá porque... Eu sei, foi com o telefonema. Porque, como não vejo... Fizemos download pelo telefone. Não vejo assistentes nenhuns. Deixem-me ir. Porque a coisa que eu mais procuro na vida é passar sorrateiro, que ninguém dê por mim. Depende, senhor Joaquim Pereira. Se aparecer uma senhorinha e tal na rua, você mete logo conversa. Não. E já não passa sorrateiro. Lá está, ainda até aconteceu isso comigo. Foi um então, está a ver? Fui um hipermercado e cá fora, por causa da velha guerra dos estacionamentos e essa coisa toda, acabei por estar a conversar com ela, a dar-lhe umas indicações como é que ela devia arrumar e acabámos ali uma conversa. Acontece-me muitas vezes. Então, por exemplo, pequeno, ainda... Nas zonas onde eu tenho vivido, apareço lá de paraquedas e passado pouco tempo, já toda a gente sabe o meu nome, já converso com toda a gente. Personalidade do ano. Mas esse é um caso que eu não sei explicar. Eu tenho feito... É um carisma. Você tem imã. Tenho feito um estudo a ver se consigo decifrar isso. Porque eu sou uma pessoa que gosta de passar assim. Como é que eu me dou... Porque vai falando pessoa a pessoa individualmente, vai cativando. Uma coisa é certa, realmente sou comunicativo em certas ocasiões e quando eu vejo que posso ser comunicativo. Porque não é sempre que eu, por esta com aquela que me mete e... Não. As coisas acontecem e depois vai indo. Voltemos ao nosso tema. Há uma coisa que eu tenho a dizer. Há uma coisa que eu faço, desde que tenho consciência daquilo que sou, que é... Tem algumas noções básicas. Primeiro, ora, se a morte pode chegar a qualquer momento, quer dizer que a vida pode acabar a qualquer momento. Claro. Uma implica a outra. Exatamente. Portanto, não deixar demasiadas coisas por fazer. Estar o melhor possível com as pessoas, mesmo que seja o não falar. Não falamos, está ok. Por exemplo, há pessoas com quem eu não falo. Mas está tudo resolvido entre mim e elas. Não há nada para resolver. Ou seja, é certo que não é possível uma convivência, mas também não há coisas por resolver, não há mágoas, não há coisas por resolver. É, tu indiretamente estás aí a chegar a um ponto que ainda há poucos dias, talvez poucas semanas, eu pensei, é positivo quando uma pessoa chega a uma certa altura da vida, independentemente da idade, pode ser aos 27, pode ser aos 75, e esta idade foi dita ao calhas. 76, enganei-me. Pode ser aos 27, pode ser aos 76. Quando uma pessoa pensa, não está a desejar a morte, mas se eu por acaso me acontecer alguma coisa hoje ou amanhã, já vou feliz da vida porque já vivi o suficiente, já me realizei. Mas eu próprio posso dizer agora, não sei, mas eu próprio posso dizer que já me realizei o suficiente. Estava tudo ok. Aliás, eu cheguei até a conversar isso contigo no off, que estava pronto para ir, porque me sentia, embora possa parecer estranho, não sou 27 anos de dizer isto, mas a verdade é esta, né? Uma pessoa que já viveu muitas coisas, até porque o facto de me lembrar de enormes sequências de dias, com memórias, algumas, das quais eu ainda nem sequer tinha 3 anos, faz com que eu tenha vivido imensas coisas, das quais me lembro imenso, extremamente bem. Sente que já tiveste satisfeito muitas vezes na tua vida. Sim, e que pronto, que já me senti, ou seja, mas de todas as formas é isso. Se agora for a minha vez, não é? Não se perde nada no sentido de eu já me senti eu sinto-me realizado. Eu já passei por muitas coisas que muitas pessoas com os seus 40 e 40 e poucos ainda não passaram. Tiveram uma vida emocionalmente, porque é isso que conta, emocionalmente mais vazia. Não é? Há aqueles que se deixam rolar sem tirar proveito de... então, é o vazio que ele está a dizer. E então, ter a consciência de, ou seja, não deixar demasiadas coisas por fazer. Segundo, ter sempre em conta algumas coisas básicas. Por exemplo, sempre chatear com alguém que tenha realmente motivos. Motivos que, se essa pessoa falecer antes de eu me reconciliar com ela, não ter remorsos. Não. Realmente havia motivos para me chatear com aquela pessoa. Aconteceu que ela morreu antes de que a gente fizesse as pazes. Mas realmente havia um motivo forte para me chatear com aquela pessoa. Ou porque me traiu em termos de amizade. Ou porque, enquanto mulher, teve uma atitude muito grave, pôs em causa a imagem da família de uma forma muito grave. Não é apenas o dar uma opinião qualquer ou contar um facto ou outro, mais ou menos pessoal, dependendo do quando também cá está. Ou seja, as únicas pessoas com quem eu não falo, algumas das coisas até posso dizer que, se porventura as vir morrer, pois assim que seja, não faço nada, não faço nada para que isso aconteça, mas também não faço nada para o evitar. Não é? Quer dizer, porquê? Porque houve motivos fortes para que assim chegasse. Não é porque agora está tudo bem e depois se morrer, não, é porque realmente são pessoas que, enfim, são pessoas que, ou são motivos realmente fortes para que eu não falo mesmo com essas pessoas. Da mesma forma que, quando é assim, é muito difícil não me chatear, não é? E apesar, há uma coisa que eu procuro sempre, que é, quando daquelas pessoas que me são realmente especiais, com quem alguma coisa que se passa durante o dia, é tentar, quando vou dormir, porque é a altura mais frágil do corpo, quando vou dormir, deixar as coisas mais bem resolvidas possíveis, para começar depois do dia a seguir o do mais do zero possível, quer dizer. E sempre tendo em conta que, quer dizer, a vida, por um lado, tanto pode acabar amanhã, como pode não acabar. Ou seja, o que é que eu posso fazer para viver o melhor possível, pensando nunca a curto, ou em geral não a curto, mas mais a médio e a longo prazo, não é? Para ter sempre objetivos enquanto cá estou. E depois aquela coisa é isso que eu disse, ou seja, ter sempre presente de que quer a minha vida, quer a vida dos outros, não dura sempre. Portanto, quando a morte chega, já não é nenhuma surpresa. Já estava a contar com ela, de uma forma ou de outra. Preparação mental é importante. A falar? Vai, então fala. Eu, sobre esse aspecto, não sei se foi sempre, mas há muito tempo, às vezes tem o sistema, em parte, ir vivendo o dia-a-dia. Nunca guardei rancores a ninguém, nem isto, nem aquilo. Dei-me sempre bem, salvo raras exceções, que eu, quando corto. Portanto, se eu morrer de um dia para o outro, não tenho nada a pesar-me na consciência, o facto de não ter feito as pazes, ou isto e aquilo. É. Se cortei, foi porque tive motivos para cortar. Quando há aqueles amus com esta, com aquele, com outro, e eu continuo a dar-me outra vez bem, sem problemas nenhum, portanto, nunca guardo rancor a ninguém. Portanto, se a morte chegar, é que pode chegar a qualquer hora, porque eu vou de consciência tranquila. E porque, como também, já não sinto mais nada. Nem, não posso fazer mais nada também. Portanto, fica o caso resolvido. A campanha está a dar sinal... Podemos abrir a porta, não é? Está. É uma coisa que podemos fazer. Não vamos fazer. A campanha está a dar sinal que é para ir para o segundo assunto. Metade do programa está passado. Era esse o sinal. E o segundo assunto aconteceu no dia anterior ao funeral. Como é que se diz? É o velório, não é? É o velório. Em que eu e mais dois tios meus... Na câmara ardente. Começamos a questionar o que fazer com a pessoa morta. Há várias opções. A pessoa em causa já tinha dito que queria ser cremada. Mas depois começou, um dos tios meus disse logo, era acabaram logo com o funeral, acabar com tudo, pronto, morreu, está morto, e pronto. Entregava-se o corpo a quem deveria integrar e tal. Entregar. É que depois há várias opções. E eu sugeri uma em que depois também se gerou ali uma conversa de mais uns minutos, que é a doação de órgãos. Quando é que deve acontecer, o tempo que se deve esperar, para quem é que vai, para quem é que não vai, como é que funciona a coisa. Eu, no meu caso, mas lá está, nunca se sabe o que é que se vai fazer comigo depois de... se os órgãos estão em bom estado e podem ajudar alguém, mas também é preciso alguém que os necessite naquela altura, porque depois nem, ainda não estamos na fase em que os órgãos ficam guardados durante muito tempo. Na minha perspectiva, o encaminhamento era esse. Mas não sei a vossa. O que fazer quando, com o corpo em si, com a pessoa, quando a pessoa morre? Olha, eu acerca disso tenho uma opinião muito definida há muito tempo. É certo que eu não sei o que é que farão ao meu corpo, mas a ideia inicial seria precisamente essa da doação de órgãos. Mas como os meus órgãos já estão muito danificados por várias doenças, talvez não estejam em condições de os aproveitar. Eles também só aproveitam quando estão aptos para o... Por conseguinte, segunda hipótese, anatomia. De Grey. Hã? De Grey, sim. Ah, pois. Já vi um desgaste. Portanto, anatomias. Para as pessoas poderem estudar, mesmo até as doenças que eu possa ter, porque é que foram motivadas, porque é, como é que está, como não está, para verem... E estudarem o corpo humano. Porque depois de eu estar o cérebro parado, desligado, o coração parado, já não me interessa absolutamente nada o que podes fazer comigo. O que eu não queria, porque isso implica outras circunstâncias, era pôr-me numa cova, depois para irem lá pôr pelouros e para aí. Eu disse exatamente a mesma coisa. Isso é que eu não quero nem por nada. Se não... acaba por ser duro para a cabeça da pessoa, depois pois. Voltar ali e estar com alguém que já não existe. Se não conseguirem, ou se não resolverem seguir pela doação de órgãos ou pela anatomia, cremação e acabou-se. Pronto, mas nada. E o que fazia em relação ao funeral em si, ao dia seguinte em que há a cerimónia, então e o caixão consigo à vista? E... Aí eu. Não tinha. Eu não podia fazer nada a isso. Não, mas se deixasse por escrito alguma indicação, se pudesse mandar, o que é que faria? Ah, está. Olha, se for para cremação, tenho de fazer o velório. Sim. E é o funeral, não é mesmo? E é o funeral na mesma. Depois é que segue, pronto. Se, agora, nos órgãos e na anatomia, aí é que eu já não sei como se processa o andamento. Não sei se haverá funeral ou se o cadáver vai logo para despachado para a coisa. E sem funerais. Funeral realiza-se sempre. Sim, funeral realiza-se. Portanto, o que é que eu vou fazer? Mas aquele momento das pessoas estarem ali... Depois o que há é, no caso da doação de órgãos, o que há é uma preparação do corpo diferente. Sim. Aquele momento de estarem ali à volta do caixão. Isso não se pode fazer. Isso está enraizado nos ritos humanos, nos ritos. Eu estou a perguntar, mas se mandasse. Se eu mandasse. Se pudesse... Ah, filho, se eu mandasse, eu não queria nada disso. Mas lá está, outra vez a mesma coisa. Eu não posso mandar na cabeça das pessoas. Portanto, é difícil. Acabar com um espetáculo desses. Mesmo que eu deixasse escrito e essa coisa. Mas existe um espetáculo. O espetáculo tem de existir sempre. O adeus às armas. A próxima vez que morrer alguém, eu vou dizer aos meus pais: olha, vou um espetáculo. Ah, é em Coliseu, em que teatro? É ali na Capela do Cidade. Na Câmara antes ali da Coliseu. É no palco da Capela de Lavadores. Mas isso é difícil de excluir. E o Carlos, o que faria com o corpo? Eu tenho uma opinião exatamente igual à do Joaquim, porque a minha ideia era mesmo essa. Das duas, uma. Ou, se possível, a doação de órgãos, ou a doação do corpo para estudos científicos. Ou então, a cremação, porque quer dizer, vamos lá uma coisa. Eu não vou tanto porque as pessoas choram e não sei o quê, porque. Enfim. Eu vou mais para outra coisa. É certo que pronto, vou parar a terra, não sei o quê, não sei o que mais. Mas. Quer dizer, já acabou. Estar a aumentar um sofrimento, para quê? Das pessoas que cá estão. Mas olha, ele está ali. Eu já não estou ali. O que está ali são. É a natureza que se está a decompor, mais nada. Porque eu mesmo. A verdadeira essência, a alma da pessoa. Eu mesmo já não estou ali. Já para não falar de uma coisa, que é. O espaço que ocupa. Porque ocupa espaço. São milhares de corpos enterrados. Muito bem. Sim, mas por exemplo, aqui na cidade de Gaia são milhares de corpos enterrados. Não é? Bem, o Estado, a Câmara agradece, agora dá um. Ah, claro, era mais a mamar. Mais uma receita que lhes faltava. 170 euros anuais por cada corpo. E depois chega ao fim dos 5 anos, ou 10, não há quanto é, e toca a renovar o contrato. Um lugar no cemitério. É. Ou seja, a Câmara até agradece. Mas. Quer dizer, é daquelas coisas. Mas também tens que aprender o que o Joaquim disse ao bocado, não me mandar na cabeça das outras pessoas. Há pessoas que fazem questão de continuar a acompanhar. Exato. Não. E falam para as pessoas. Eu vou meter mais uma machadada, porque eu estou aqui, só a minha função aqui é dar machadadas. Oh. Lá voltamos outra vez à mesma. Quantas e quantas pessoas têm os familiares nos cemitérios para mostrar ostentação, porque a minha campa está muito bem ornamentada e eu gasto muito dinheiro em flores. Não sei se já estamos assim. Há muitos. Não brinques comigo. Há meia dúzia. Eu não sei se é a maior parte, mas que é uma porcentagem muito grande. Tu vês no dia dos fiéis de Fultos, epá. É uma romaria, uma festa. Aquele é o espetáculo. O dia dos fiéis, neste caso. Tá, é quase como o dia de São Valentim. É um dia comercial. É comercial. O Natal não é comercial. Todas estas festas tornaram-se. Estamos a falar pela maioria. Eu acho que a maioria não faz da campa um espetáculo. Mostrar que tem melhor família. A maioria não sei, mas uma trabalho, tem a mármore mais bonita, tem as flores. Tu exato ao trabalho de passar. Eu, por acaso, gostava, porque era curioso ver os nomes das pessoas que eu não conheço nem nada. Mas nos cemitérios... Fizemos isso no Porto. Exato. Conclusão. Mas, se tu passares assim nos tempos, principalmente nas épocas festivas, que é dos fiéis de Fultos, tu vês que tem ali todas com mais coisa, que é para mostrar que está mais bonita que aquela. Eu não estou a dizer que não há, acho que não é a maioria que é assim. Eu acho que sim. Mas está bem. O Carlos estava a falar. Não. A maioria não sei, mas pelo menos uma grande porcentagem é. Não é apenas meia dúzia. É uma grande porcentagem com toda a certeza. Estavas a chorar. Ah, calma. Até porque. Desculpa só. Sabe, já agora vou dar uma defesa. Não são ataques. Aquelas pessoas que na ideia delas. Não conseguem fugir, que já não é uma pessoa que está ali. Sim, continuam a falar como. Continuam. Há aquelas pessoas. Então, você tem um exemplo que a minha avó contou, de uma vizinha dela que continua a ver o jogo de futebol com um homem ao lado. E o homem já morreu há 15 anos. Claro. E fala com o homem, olha, já viste, olha, foi gol. Aí já são fatores de mente sim. que leva para aí. E há muitas pessoas assim. E vão para os cemitérios. Para ali, para o pé, estão ali, olha só. Conta a vida, hein? Epá, eu não posso condenar essas pessoas. Operava essas pessoas à cabeça para lhes mostrar que não era assim. Temos de deixar, porque é assim mesmo. A pessoa pensa assim e não há nada a fazer. Pois, mas essas pessoas é uma questão. Agora. As pessoas, porque há perdas que nós não conseguimos ultrapassar, não é? Sim. Agora, não é só pela surpresa, é nós temos a consciência que se aquela pessoa nos falta um dia, nós vamos ao fundo. E depois essa pessoa falta, e realmente é isso que nos acontece. Por muito bem que estejamos preparados, pronto. Mas, sei lá, eu acho que é como eu digo, por isso é que eu digo, não sei se é a maior parte, Porque também há uma grande percentagem que fica assim. Mas há uma percentagem bem maior de pessoas que vêm nos cemitérios. Não é, ou seja, não é o lugar... Mas explicar, não é o ponto de encontro com a pessoa. É, acaba ao fim de um tempo, ao fim de mais ou menos meio ano, por aí, começa a ser o contrário. Nem tanto, 3, 4 meses, começa a ser o contrário, começa a ser... Ora bem, é... Ostentação, é como diz o Joaquim. Porque às vezes não há problemas de família, que é... Ah, este mês tinha que pôr as flores. E mais não sei o quê. Sim. Não. Essa semana, não é este mês. Semana a semana. Pois, é empurrarem sempre uns para os outros. Ah, não, mas eu já pus, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu paguei o funeral e agora quem vai pagar? Só problemas. Não, deixam de pensar no defunto. Só começam a pensar na vida particular deles, que está, é uma coisa que está a provocar em todos a normal vida que podia fazer, porque tem de ir fazer aquilo, tem de gastar dinheiro para aquilo, tem de fazer aquilo. Há uma coisa que acho que as pessoas até agora, da ciência nesse sentido, errou bastante, que é o ser humano, por norma, não é inteligente. Ah. Tem memória a longo prazo, é isso que diferencia a espécie humana de muitas outras. Mas o ser humano, por norma, não é inteligente. Tem essa capacidade, mas não a utiliza com frequência. Porque, ou seja, tem, não é inteligente só no sentido de pensar como eu, não tem nada a ver com isso. Estou a dizer isto no sentido de, os enviesamentos que há, não é? Os enviesamentos que há, seja com fatores discriminatórios, seja com fatores xenófobos, que é uma parte mais específica da discriminação, seja com fatores relacionados com a morte, ou relacionados com épocas festivas, ou com a religião, e no caso da morte, que é esta, que é... Não sei o que é que dá nas pessoas que acham que, por exemplo, não manter a campa. Ok, olha, já morreu há 2 anos, retira-se. Pronto, dá-se lugar a outra pessoa. Não. Mantém-se ali. Que até é uma ofensa pensar assim. Eu, por acaso, no meu caso particular, até fiquei parvo, até vendo as pessoas que são. Andámos ali uns aninhos, os meus pais, os meus sogros, os familiares lá. Mas no meu caso específico, a minha mulher e nós resolvemos que já não havia razão moral e espiritual para continuar nessa coisa. Porque nós, quando nos queremos lembrar deles, nós lembrámos a falar uns com os outros e não, ir fazer ao cemitério o que este ali já não está nada. Os ossos. É um local em que se colocou a pessoa, a última vez viu o corpo. Ó filho, a última pessoa que viu os corpos todos fui eu, porque eu é que os fui desenterrar quando fez o levantamento dos ossos. O meu pai, o meu sogro, a minha sogra e tal. Eu é que fui tratar disso. Mas temos de ser realistas. Nós, quando nos queremos lembrar das pessoas, e isso acontece muitas vezes, nós em família, por isto ou por aquilo, lá se vai buscar esta coisa ou aquela. Ah, isto, e lembramos-nos das pessoas como eram. Agora, para um cadáver que já não é nada nem ninguém, porque é ali um bocado de matéria que está ali inanimada, isso não tem razão. Para mim, não tem razão de ser. Vocês, ao falar em espetáculo, fizeram lembrar uma coisa que eu também já pensei em várias vezes, que é, no próprio defunto, alguns, estou a falar dos mortos, gostariam de ter uma visão ou de estar vivos só para ver quem é que vai ao funeral deles. Isso é a ideia geral. Eu também gostava de ver, de estar assim, feito uma a ver quem é que vai, quem é que se vai, quem é que vai e as conversas que têm, as coisas. E quem é que vai mas, quem é que faz mais eu espetáculo? Até já eu, isso, ainda eu até bem, já nem isso ligo. Eu ainda bem que eu, quando isso acontecer, ainda bem que não ouve, porque eu acho que me ia desiludir. Mas não gostavas de estar a ver quem é que vai ao teu funeral. Isso é uma coisa utópica. Não, quer dizer, eu digo isso, se isso acontecesse, Não, até porque quem defende que há vida depois da morte não é assim tão, não é assim tão utópico. Sim. Porque quem defende a vida depois da morte é possível. Não sabemos o que é que vai acontecer. Mas eu até gostava de não assistir, porque acho que ia ser. Eu acho que ia apanhar uma grande desilusão. No sentido de. Eu acho que ia ter mais gente do que aquela que realmente devia lá estar. Claro. As hipocrisias. As hipocrisias. Os espetáculos. Os espetáculos. Sim. Muito e concluindo, há medo da morte em vós? Não. Para mim, eu só tenho medo da morte numa circunstância que eu já tenho dito muitas vezes. É dar-me um. E há dizer um palavrão, mas não posso dizer. Dar-me uma cacada qualquer e eu estar ali numa cama, ali a sofrer, a ser injetado. Aí é a forma da morte. Eu estou a dizer medo de morrer. Ai, de morrer, não tenho nenhuma. Não. Desde que ela seja deitar-me e acordar morto. Está feito. Está feito. É menos para um. Mim, é menos um. Acabou. Ah. Acabou o espetáculo da vida. Mas depois há os investigadores de Midsummer Crime, ver como é que você morreu. Ah, isso. E eu contrato logo o mais novo. Carlos, mais alguma coisa? Vamos embora. Não, é isso também. Não tenho medo de morrer. Eu tenho sugestão de música, mas curvo-me perante novas ideias, se tivesse algum de vós tiveres. Vocês é que são os técnicos. E o Carlos. E eu calmo. E depois eu dou o amém ou dou o Ave Maria. Amém, pois, exatamente. O Carlos, O Joaquim disse eu calmo-me e eu digo eu Carlos-me. Ou seja, fala tu. Não, falem vocês não. Depois, peço. Nuno, tu. Carlos, até para a semana. Até para a semana. Pronto. Joaquim, até para a semana. Ah, estava à espera. Para ele dizes, Carlos, e de minutos de despedes. É, por ordem alfabética agora. Mas eu estava à espera que me convidasse. Nós estávamos por ordem alfabética. Quem soubesse ali uma cama, da direita para a esquerda, Carlos, Joaquim, não. Pois. E tens que levar também. Portanto, caros ouvintes, tenham uma boa noite, porque já está a noite cerrada. E oxalá que não chova amanhã. Já nem se vê nada daqui. Nada. E não pensem muito na morte, porque ela é certa. Até à próxima ou melhor, semana. Pensem em viver e não sobreviver. Vivam e não sobrevivam. Não é assim que parte. Nós, apesar de já me ter despedido, nós infelizmente, no tempo que vivemos, nós estamos a lutar pela sobrevivência, porque não vamos a lado nenhum. É portanto, mas muito boa noite. Nós estamos aqui a falar em morte, acreditando ou não. Eu lembrei-me do Paraíso e há uma música, considero eu, muito bela, datada, creio eu, de 1991. Vem de Inglaterra. E acho que é de 91. Vem de Inglaterra o homem chamado Eric Clapton, que criou uma música para o seu filho quando morreu, caiu de um prédio lá, tinha 4 anos ou o quê. Caiu de uma altura considerável e foi assim que morreu. E ele criou uma música chamada Tears in Heaven, em que ele pergunta logo. Saberias o meu nome se eu te visse no paraíso? E é uma música calma, que fala, lá está, foi criada com base numa morte. E lembrei-me dela para ouvirmos aqui. Would you know my name if I saw you in heaven? Eric Clapton, Tears in Heaven. E voltamos no dia 1 de dezembro. Ah, já voltamos para o último mês. No dia 1 de dezembro, que já não é feriado. Ou é? Não, não é nada. Que já não é feriado para a emissão 56. Pode ser? Para nós nunca é feriado. Pois, nós trabalhamos todos os dias a ver se voltamos este país. Escravatura. Estreia de Eric Clapton no Comércio dos Leitores com Tears in Heaven. Até para a semana.